Ambição sempre tem, traição em família, respeito quase zero, inveja, cobiça. Por dinheiro puto quer sua queda, planeja seu fim, tipo assim, na miséria, chaveca. E fala o que os mano quer ouvir, que o racismo é foda, que o rap não é moda. Pega seu talento, admira, faz um disco. Maluco que abraçou, hoje tá no prejuízo. Agora não dá mais, vai, parceiro, nunca mais vai, sai. Ódio corrói quem é passado para trás, mais. Irmão, agora eu sei quem é pilantra. Tem de monte, boca aberta, que aquilo no vacilo toma bonde. Mesmo a pé, eu tô na fé, encaro e vou à luta. Incompetente, como sempre, vivi de desculpa. Se a vida é curta, não quero a minha assim. E pra mudar o jogo, só depende de mim. Mais um ponto no Ibope garantido. Liga os tipo, musculoso pitbull do jiu-jitsu. Fita ali as mina capitu, corpo dá dinheiro, peito no seguro. Bunda de talento, rebola no funk. Boca da garrafa, 2002, rebelião aniquilada. Controle passa a passa, criança na TV que caça. Ilusão, diversão, tesão de graça acha. Puto caça, pornografia infantil. Menina nova faz barbado se sente viril. Mãe tapada, pai safado que se delicia. Com um feitiço, com biquíni daquela vadia. Sua filha de shortinho, mas que maravilha. Rebolando a atração na festa de família. Se a vida ensina, o mundo tá assim. Pra mudar o jogo só depende de mim. Não sou louco, ouço a voz do povo. Mais vale um na mão do que dois pássaros voando. É sempre bom ter a noção, manter o pé no chão. Educação na moralina, ser mais humildão. Contra zoião, demarcação, domínio do espaço, fato. Vagabundo chegou ontem, quer cantar de galo. Quem atropela, quer ser atropelado. Em ninho de cobra, ato falho. Falo do que entendo, escrevo o que sinto. Vejo muito rap pagando de bandido. Esperto, fumador, sangue ruim na rima, pode tudo. Vida real, oportunista, mais um cu de burro, lucro. Terra de cego, caolho aqui faz fama. Dinheiro em primeiro plano, preto na lama. Maluco engana, porém não é o fim. E pra mudar o jogo só depende de mim. Cansado dessa porra, os pretos só na treta. Racista, escopeta, polícia, fim de feira. Vigia, no shopping me vigia. Segura a bolsa tia, no banco aquela porta não gira. Gerência, quer boa aparência, de trança não contempla. Então que se foda a experiência. Ofensa, mãe preta lá em casa. Atende o vendedor que não fala com a empregada. Piada, criança, magrela come nada. Barriga estufada, sorriso ainda estampa na cara. É, eu tenho fé, nada me abala. Eu tô ligado, a que se faz, a que se paga. Marcha soldado, vai, cabeça erguida. Marcha, se liga, mano, essa luta é pela vida. Porque se o bicho pega e o clima tá ruim, pra mudar o jogo só depende de mim.